16. Os quartos são com vista para o mar? São. Não. Podemos ver o quarto? Podem. Infelizmente, não. O senhor gosta do hotel? Gosto. Não, não gosto. Já tens a chave do quarto? Já. Ainda não.